Guardas municipais e bombeiros de Foz do Iguaçu deram atendimento a um acidente de trânsito registrado por volta de 5 horas e 20 minutos da madrugada desta sexta-feira no cruzamento da rua Carijós com a Avenida República Argentina no Jardim Tarobá. Como vítima em estado grave ficou o piloto de uma Suzuki S com placa de Londrina. Fernando Xavier de Oliveira, 22 anos, seguia em direção ao Morumbi pela Avenida República Argentina e teve a frente da moto fechada pelo condutor de um Corsa com placas de Foz do Iguaçu, que fugiu a pé, abandonando o carro a poucos metros do local do acidente, assim que percebeu o estado em que o piloto ficou. Moradores das proximidades, acordados pelo barulho do impacto, acionaram o socorro. A ambulância foi deslocada do posto JK e já chegou ao local do sinistro acompanhada pelo médico de plantão e a supervisora de serviço. A vítima foi diagnosticada como em estado de embriaguez, que pilotava sem capacete ou que o mesmo teria sido ejetado durante o choque. O rapaz respirava com dificuldades, mas não tinha nenhuma fratura ou ferimento de maior gravidade, sendo encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Municipal em estado grave, mas sem risco de morte, informou o médico de plantão. Uma equipe da Guarda Municipal permaneceu no local, resguardando o veículo abandonado e a moto da vítima, até a chegada dos agentes do pelotão de trânsito da PM. Os veículos envolvidos, como não tinham responsáveis no local, foram recolhidos ao pátio de trânsito do 14º BPM. A identificação do motorista que provocou o acidente e fugiu é prioridade para as autoridades, informaram os responsáveis pelo BPTran. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.